Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Iniciamos na Boa Nova mais um programa Palavras de Esperança, correspondendo então ao domingo de 13 de janeiro, em que se assinala a festa do batismo do Senhor e que ocupa o lugar do primeiro domingo do tempo comum. Este programa Palavras de Esperança, que tem vindo a acontecer com a participação do seu padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital, e também o pároco Orlando Henriques, da Pampilhosa da Serra. Lembrar que este é um programa na Rádio Boa Nova para acompanhar todas as sextas-feiras às 10h30 da manhã e também aos domingos às 10. Estas palavras de esperança que representam o arciprestado nordeste da Diocese de Coimbra. Hoje tenho comigo tanto o seu padre António Loureiro como também o seu padre Orlando Henriques, que saúdo. Sejam então muito bem-vindos à Rádio Boa Nova. No entanto, o desafio desde já usar da palavra ao senhor padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital, que ainda não tivemos a oportunidade de ter por cá após a passagem de ano. Portanto, já os nossos votos de um feliz ano de 2019. Seja bem-vindo. Muito obrigado, igualmente a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Boa Nova. Estamos então neste ano de 2019 com o desejo que seja um ano feliz, um ano em que os desejos, os bons desejos que todos temos no nosso coração e no nosso interior se possam vir a concretizar. Portanto, nesta altura, toda a gente, e é também tradição que na passagem de ano façamos os nossos desejos, até somos afiados a comer as 12 passas, não sei se toda a gente fará isso ou não. O que é certo é que também o início do novo ano fica sempre marcado pela mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco. Esta foi uma mensagem que chegou a todos. Sim, realmente o Papa Francisco quis, no início deste ano, pois fazer assim uma espécie de puxão de orelhas. E que vem também muito a propósito da festa que celebramos. Realmente, ainda agora foi o Natal, já estamos a celebrar o batismo do Senhor, ou seja, já passaram os 30 anos da vida oculta. E o que o Papa disse vem também muito neste espírito de São João Batista, o profeta que denuncia, anuncia a Boa Nova, hoje anuncia-nos a Jesus, mas também denunciou que está mal. Então, na primeira audiência deste ano, o Papa teve estas palavras. E quantas vezes nós vemos o escândalo daquelas pessoas que vão à igreja e estão lá todo o dia, ou vão todos os dias, e depois vivem odiando os outros e falando mal das pessoas. Isto é um escândalo. Melhor não ir à igreja. Melhor viver assim como ateu. Mas, se vai à igreja, viva como filho, como irmão, e dê um verdadeiro testemunho, não um contra-testemunho. Como é que o seu padre António Loureiro ouviu, ou qual foi a sua primeira impressão quando ouviu estas palavras do Papa Francisco logo na manhã do dia 1? Realmente a gente olha para as nossas realidades eclesiais, para as nossas paróquias, para as pessoas que conhecemos aqui e noutros locais, e vemos que o Papa está a falar para nós. Não está a falar só para os outros, fala também para nós. E muitas vezes vivemos uma espiritualidade, diria, desencarnada. Quer dizer, vivemos a fé cristã como se fosse uma religião, de fazer coisas para Deus, e não aquela fé que converte e que transforma a vida. Sem prática, não é? Sem uma prática real na vida. E o Papa está a chamar justamente a atenção para isso. Não se trata de ter crenças, de acreditar, e depois isso não transforma a existência, nem agrada a Deus, mas sim de ir à igreja alimentar a nossa caridade, alimentar o nosso espírito, para depois termos uma fé mais viva na nossa relação com Deus, uma experiência pessoal do amor de Deus, e também concretizar o amor ao irmão que Jesus nos veio trazer. Jesus fez esse homem justamente para possibilitar-nos que todos amemos com um amor que tem sabor de amor divino. Por isso Jesus é homem e Deus, e está-nos a dizer que nós podemos amar como ele. E o Papa, nestas palavras, está a dizer é que se tu nem optas por amar, melhor é ser ateu. Ao menos não estás a enganar a ninguém. Se não tens fé, não acreditas, não amas, está tudo bem. Agora, aqueles que até participam tanto da Igreja e não se dão conta da grandeza da sua fé e da importância que isso tem na vida concreta e na relação concreta com os outros, diz o Papa que são um antitestemunho. No fundo, é curioso, há um tempo em que se falava dos cristãos que, não sendo cristãos, na prática eram cristãos. Neste caso, o Papa fala de cristãos que, no fundo, vivem como se fossem ateus. Não é? Alguma contradição? Certamente o que se pretende é que cada vez mais pessoas vão à Igreja, mas que depois também na sua prática diária façam corresponder aos seus atos. Exatamente, e por isso o Papa diz que o cristianismo é uma fé, uma religião de alegria, e o cristão ou é alegre na sua fé, porque depois se transforma em amor para com o outro, ou então é uma triste fé, é uma triste religião, e não é esse o caso do cristão. O cristianismo quer nos convidar justamente a descobrir essa parte alegre da vida que se transforma em esperança e em amor vivido, concreto, na relação com o irmão. E alegre é também esta festa do batismo, acontece, podemos dizer, também em todas as famílias, sempre que nasce um pequenino, logo as famílias querem fazer também esta festa do batismo. Neste domingo 13 de janeiro assinala-se então esta festa do batismo do Senhor. Seu Padre Orlando Henriques, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Boa Nova. Também comunga destas palavras do seu Padre António Loureiro, no que respeita também a esta mensagem que foi deixada pelo Santo Padre. Isto foi um abanão, puxar de orelhas a toda a sociedade. Sim, e já estamos habituados a isso com o Papa Francisco. É bom é que não nos habituemos de tal forma que isso já não faça efeito. É preciso, de facto, tomar estas palavras muito a sério, em que o Papa nos chama a atenção para que a nossa fé tenha consequências reais na vida. É de facto muito forte o Papa dizer, se é para viver assim, desta maneira, para não pôr em prática na vida concreta, então mais valia ser ateu. Claro que o Papa não nos está a dizer que é bom ser ateu. O que está a dizer é que é a parte contrária, que para que isto não seja incoerente a ponto de mais valer ser ateu, então há que pôr em ação de facto aquilo que o Senhor nos chama a fazer, a mudar de vida. No fundo, mudar de vida é sempre a mensagem do Evangelho, e às vezes quando pensamos que estamos já muito por dentro e andamos nisto da Igreja há muitos anos e não sei o quê, às vezes esquecemos-nos que isto não é uma carreira, isto nós somos sempre discípulos, estamos sempre a aprender, temos sempre pecados a corrigir, temos sempre caminho a fazer e por onde crescer. Muito bem, então neste segundo domingo deste novo ano 2019 festeja-se o batismo do Senhor. É preciso também olharmos para a liturgia, perceber a mensagem que é partilhada neste dia. Sim, então temos na primeira leitura, uma vez mais, o profeta Isaías a acompanhar-nos com a sua mensagem também de universalidade, este reino que ele profetiza e que veio a ser inaugurado então em Jesus como qualquer coisa que é necessário que chegue a todos os povos, a todas as nações. Esta passagem é tirada de uma parte do livro de Isaías que tem os chamados Cânticos do Servo do Senhor, em que Deus se dirige ao seu servo, umas vezes, outras vezes é um narrador que fala sobre este servo do Senhor, que é uma figura misteriosa, que não se diz quem é alguém que é inocente, que é irrepreensível, mas que paga pelos pecados de todo o povo e que por fim vem a resultar em salvação, recupera tudo novamente e recupera todo o povo consigo. Uma clara profecia que, sem Jesus Cristo, parecem palavras obscuras, mas com Cristo e tendo em conta Cristo, então tudo isto faz sentido. Deus, nesta passagem, diz ao seu servo, já sabemos que é o servo é então Jesus: eis o meu servo a quem eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma. no batismo de Jesus, a voz do Pai diz: tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Aqui está em Isaías, o meu eleito, enlevo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito. Jesus, depois, saindo das águas do batismo, é ungido com o Espírito Santo. Normalmente, os sacerdotes, profetas e reis no Antigo Testamento eram ungidos com óleo. Era-lhes derramado azeite sobre a cabeça e escorria mesmo pelas barbas e pelas vestes, tudo assim abundantemente, pois Jesus é ungido não com óleo, não com azeite, mas com o Espírito Santo, que desce então sobre ele. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, diz Deus através do profeta Isaías, para que leve a justiça às nações. Cá está, não só a este povo de Israel, mas a todas as nações, a todo o mundo. É interessante, diz aqui: não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Jesus também disse que não veio para quebrar a cana fendida, nem apagar a torcida que fumega. Quando Jesus diz isso, está a citar esta passagem de Isaías e, portanto, ele está a identificar-se com a figura deste servo do Senhor, esta tal figura misteriosa que só faz sentido à luz de Cristo. Também é interessante, aqui já no final da leitura, fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações. A aliança do povo, o povo de Israel, mas também luz das nações. Para todas as nações, para todos os povos. Para quê? Para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. São os sinais de que o Messias chegou, são precisamente estas curas que Jesus realizou neste sentido. Portanto, acaba por ser uma luz. Senhor Padre António Loureiro, é importante que se celebre esta festa do batismo do Senhor também na Igreja, neste dia, neste domingo em que se assinala o início do tempo comum, julgo que estou a falar certo. Exatamente, portanto, com este domingo conclui-se o tempo de Natal, a cor litúrgica e a cor branca, e começará o tempo comum, que é o desenvolvimento da vida e dos mistérios de Jesus de modo continuado, em que se lê o Evangelho de modo continuado, e que a cor passará a ser a verde. Neste domingo, o batismo do Senhor marca o fim da vida oculta de Jesus. Não sabemos nada do que aconteceu até o batismo do Senhor. E como Jesus, num determinado momento, apareceu ou se manifestou como o Filho de Deus, ungido de Deus, como agora estava a dizer o seu Padre Orlando. Na segunda leitura, agora se queremos passar um pouquinho por cada uma das leituras, dizia São Pedro, é um discurso que vem nos Atos dos Apóstolos, dizia: na verdade Deus não faz exceção de pessoas, Deus vem para todos. E fala então deste Jesus que começou na Galileia e que depois do batismo que João pregou, Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Portanto, é esta unção do Espírito Santo que coloca Jesus na sua missão. E gosto muito desta expressão: passou a vida fazendo o bem. Jesus não fez outra coisa que fazer o bem e curar aqueles que estavam, nesta linguagem, oprimidos pelo demónio, oprimidos pelo mal, escravos do pecado, desalentados até na própria saúde física, mas que podemos sempre entender estas linguagens como uma aplicação à dimensão espiritual do homem, que está unido a Deus ou está separado de Deus, e que muitas vezes temos muita dificuldade em viver unidos a Deus. Então Jesus, ungido pelo Espírito Santo, passou pela vida fazendo o bem e convida-nos a fazer exatamente a mesma coisa. E todo aquele que quiser imitar a Jesus com a força do Espírito Santo poderá fazer outro tanto. E esse é também um desafio para todos nós, com certeza. Mas o primeiro passo, na atualidade, é o batismo. O batismo realmente aparece como o início da vida cristã. Inicialmente seria para as pessoas adultas que têm fé, portanto, para ser batizado é necessário ter fé. Às vezes questiona-se porque que vamos batizar as crianças pequenas, porque não deixá-las crescer e deixá-las perceber e escolher, que sejam elas a escolher se querem ou não ser batizadas. É uma possibilidade, mas realmente no desenvolvimento da fé cristã, e já há sinais até na Sagrada Escritura, em que diz: foi batizado ele e toda a sua família. Realmente, batizar uma criança tem sentido quando os pais assumem a fé. Dizia, eu sou uma fé cristã, quero dar a minha fé ao meu filho. Batizar um filho e depois não lhe dar educação cristã, nem levá-lo à catequese, nem se preocupar nada, acaba por ser uma dificuldade. Portanto, o convite é que, efetivamente, é o que faz a Igreja, que as crianças sejam batizadas em tenra idade, mas no compromisso que os pais solenemente assumem no dia do batismo. Que façam todo um percurso sob esta orientação daquilo que foi, à semelhança do que foi a vida de exatamente, Jesus. E com a responsabilidade de que a criança que é batizada na fé, que ainda não tem, é batizada na fé dos padrinhos, que é a fé da Igreja, mas que depois a venha a assumir e se venha a tornar um cristão comprometido. E portanto, esse é que é o ideal. Esse é que é o desafio. Ainda quanto às leituras, não sei se o seu padre Orlando Henriques haverá ainda o Evangelho para olhar. Sim, eu queria sublinhar talvez aqui do Evangelho que a força do batismo de Jesus, que é o batismo da Igreja, é aquilo que nós vivemos. São João reconhece que veio em função de Jesus e como, digamos assim, apresentador que havia de apresentar Jesus, preparar o povo para receber Jesus, e que o importante era Jesus e não ele. Ele diz isto logo no início do Evangelho, diz: o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias. São João, com aquele modo de vida assim austero, radical, a palavra forte com que ele pregava, todos pensavam se não seria ele mesmo o Messias. E São João põe tudo claro: eu não sou, eu batizo-vos com água, mas ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Quer dizer, o batismo de São João era apenas um gesto simbólico, mergulhava as pessoas na água enquanto elas confessavam os seus pecados. Simbolicamente, aquelas pessoas queriam lavar-se dos seus pecados para estarem num propósito de se converterem, de mudarem de vida, de abandonar o pecado para receber o Senhor que vinha ao seu encontro. Mas no batismo de Cristo, no batismo que o Senhor nos deixa como sacramento, está presente não só a água como matéria, não é apenas um gesto simbólico, mas tem de facto o poder eficaz de nos purificar e de nos tornar filhos de Deus, porque está presente a água e o Espírito Santo. A água como matéria visível, mas o Espírito Santo é que é quem está por trás a fazer com que o sacramento aconteça e seja eficaz. Já agora, e já que falámos de batismo das crianças, eu queria também dizer que eu vejo na questão do batismo das crianças também qualquer coisa de muito belo, que é isto, é percebermos que não é só nós e a nossa iniciativa, mas é acima de tudo Deus. Há aqui uma iniciativa de Deus, porque batismo é vocação, e na vocação a primeira palavra é daquele que chama, se é um chamamento, e é belo perceber que ainda antes de eu conhecer a Deus e de o poder amar e de ter consciência dele, já ele me conhecia e me amava e chamou-me à vida sem me pedir autorização, e serviu-se de alguém também que me levou à fonte batismal para que eu fosse também dele para sempre. Um bocado aquilo que Jesus diz aos apóstolos: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. E portanto, no meu caso, com 2 meses de idade, foi a idade com que eu fui batizado, aos 2 meses de idade, sem saber nada do que era o mundo ou a vida, não fui eu que escolhi o Senhor, mas ainda antes disso ele escolheu-me, e eu, claro, quero continuar também a corresponder a este dom, a esta graça. Muito bem, portanto, este é um dia importante também na vida da Igreja, neste segundo domingo deste novo ano, o início do tempo comum. Também colocamos ponto final a esta quadra de Natal. Estamos quase a terminar estas palavras de esperança, Sr. Padre António Loureiro. Já aproveitava também para anunciar e convidar todas as famílias e famílias inteiras ou as partes que queiram participar para a festa almoço das famílias que queremos ter no próximo domingo. Queremos celebrar, podia ter sido na festa da Sagrada Família, mas por questão de calendário e de facilidade, celebramos agora, em que queremos recordar a força do amor, do sacramento do matrimónio, do amor na família, que se prolonga através do tempo. Então convidamos todos aqueles que se casaram no último ano ou fazem um múltiplo de 5 de aniversário de casamento, 5, 10, 15, 20, 25, tive com o senhor um casal que vai fazer 60 anos, pois aí estará também, e este ano também com um motivo muito especial, já há vários anos que aqui se vai fazendo esta festa das famílias, este ano contamos também com a presença do senhor Bispo, o senhor Dom Virgílio, que estará connosco, por isso convidamos todos aqueles que queiram participar, e especialmente aqueles que têm um jubileu de 5 anos de matrimónio, um múltiplo de 5 a estarem presentes, e todos aqueles que pois também partilhar um pouquinho, escutar o nosso bispo. Temos também um tema que nos ajudará a descobrir a força do amor e da positividade na família. Penso que será um almoço muito proveitoso e uma tarde bem, bem aproveitada a todos aqueles que se inscrevam. Certamente que sim. É a altura de terminarmos e sempre, como é hábito também, nestas palavras de esperança, com uma sugestão musical, Sr. Padre Orlando. Sim, vamos escutar a canção Bendigamos ao Senhor, de Pelayo Sánchez, aqui interpretado por vários intérpretes em português, esta adaptação desta canção de mensagem, cujo refrão é precisamente palavras do profeta Isaías, que Jesus assumiu para si e que resumem a sua missão e que é também a nossa missão como cristãos. O Espírito do Senhor hoje está sobre mim, Ele me ungiu para proclamar a boa nova aos mais pobres, a graça da sua redenção. Esta foi a missão de Cristo e este tem que ser o nosso compromisso também. Muito bem, fica então aqui esta sugestão. Ambos, muito obrigada pela vossa presença. Marcamos novo encontro para o próximo programa das Palavras de Esperança. Fiquem bem. Bendigamos ao Senhor, Deus de toda a criação, por nos ter oferecido o seu amor, sua bondade e seu perdão, e a sua grande fidelidade, que para sempre entre nós durará. Aos cegos dar visão, aos pobres a verdade, e aos presos e oprimidos liberdade. O Espírito de Deus hoje está sobre mim e me ungiu para proclamar. Chega já a salvação, que nem o medo, nem a dor, nem a dúvida ou a opressão tirarão a paz do nosso coração. O Espírito de Deus hoje está sobre mim e me ungiu para proclamar. Salvação, o Espírito.